pedaço de vida onde eu me criei. Deixo o recanto da serra, vou pra outras terras, mas eu voltarei. De ti não esqueço jamais, chão de Mato Grosso e do Paraguai. Adeus, morena dourada, adeus, companheirada, em casa dos meus pais. Adeus, Paraguai querido, onde eu aprendi a língua guarani. Adeus, chinita hermosa, me botão de roça, não me olvidarei de ti. Eu parto triste chorando, vou relembrando e não esquecerei de ti, morena bonita, o paraguaita que eu tanto amei. Eu levo recordação e meu coração deixarei aqui.